sobre minha vida. Deus já determinou vitória no deserto, a prova de fogo. Ele me testou, minha base é fé e amor, sinônimo de vencer é confiar, de sobreviver é adorar. No meu arraial em breve haverá uma grande festa, uma linda festa promovida por Jeová. Eu sinto o cheiro de vitória no ar, rosto de maná no meu paladar. Já tem terra prometida à vista, em Deus eu vou avançar. Antes que o mar se abra, vou adorar. Antes que Deus fale, vou adorar. Há um acúmulo de bênçãos, eu sei que Ele vai mandar sobre minha vida. Sinto o cheiro de vitória no ar, rosto de maná no meu paladar. Já tem terra prometida à vista, em Deus eu vou avançar. Antes que o mar se abra, vou adorar. Antes que Deus fale, vou adorar. Há um acúmulo de bênçãos, eu sei que Ele vai mandar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar. Já posso cantar, já posso comemorar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar. Bendito seja o Senhor na terra, céu e mar. Eu sinto o cheiro de vitória no ar. Aqui há um cheiro de vitória, há um cheiro de vitória.